moda bonita, Se o Coração Viajar. Paula Fernandes, uma das maiores cantoras do nosso Brasil, né? Canta muito bonito. Um abraço, meu amigo Bira, da web guaraisportes.com, de Guaraí, no Tocantins, também exibindo o nosso programa. Um abraço, viu, Bira? Obrigado pela parceria. Minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da Cidade FM. A Fanny Salles, os seus papais, que não perdem o nosso programa. Obrigado, viu? A Silvana Machado, Silvana Vitorino, Mirlene Silva, a Eliene Silva. Todos vocês, amigos, aí de São João do Paraíso, ouvindo pela Paraíso FM. Muito obrigado, viu? Aê, Valmiro Gomes, Cabra Danado, obrigado pelo grande apoio que você está nos dando aí na Paraíso FM, viu? Você, a Neuza e todos da equipe, muito obrigado. É meu amigo Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM, Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da Destaque FM, de Santana Vargem. E em Boa Esperança, nós temos a Rádio Liderança FM, que também exibe o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Ronilson, da Rádio Adustina FM, de Adustina, Bahia, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos em frente? Quem vai cantar bonito agora? Lucas e Gabriel, nossos amigos de Brasília, cantam Quebrado Pegador. Quero ouvir! Eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro. Eu não tenho grana, mas sou cara pegador. Só ando tranquilo e quem não anda as comprador. E na minha carteira não tenho solução. É que o meu negócio é com cheque e o cartão. Eu não tenho grana, mas sou cara pegador. Só ando tranquilo e quem não anda as comprador. E na minha carteira não tenho solução. É que o meu negócio é com cheque e o cartão. Comprei uma Hilux só perder de vista. Tô ansioso, mas é pra meter na pista. Eu tô quebrado, mas eu tô pegando. Essa moleza, meu amigo, eu vou levando. Comprei uma Hilux só perder de vista. Tô ansioso, mas é pra meter na pista. Eu tenho sua pancada, com menos 100%. Eu vou pegar a mulherada. E o quê? E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro. Eu não tenho grana, mas sou cara pegador. Só ando tranquilo e quem não anda as comprador. E na minha carteira não tenho só tostão. É que o meu negócio é com cheque ou cartão. Eu não tenho grana, mas sou cara pegador. Só ando tranquilo e quem não anda as comprador. E na minha carteira não tenho só tostão. É que o meu negócio é com cheque ou cartão. Comprei uma Hilux a perder de vista. Tô ansioso, mas é pra meter na pista. Tô quebrado, mas eu tô pegando. Essa moleza, meu amigo, eu vou levando. Comprei uma Hilux a perder de vista. Tô ansioso, mas é pra meter na pista. Não tenho sua pancada, com menos 100%. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro. Eu vou pegar a mulherada. Vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, eu vou pegar. Só vocês, eu quero vir agora, vai. Eu vou botar pra dentro, vou pegar a mulherada. Eu vou botar pra dentro, eu vou pegar a mulherada. E vou botar pra dentro, sim. Muito bem, mundo sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo Rômulo Falcão, aí de Belo Horizonte, também não perde o programa. A cantora Michele Fauzi, também de Belo Horizonte, sempre interagindo comigo. Ela disse que está preparando o CD e vai vir a Brasília e divulgar, e vai, com certeza, passar por aqui pelo mundo sertanejo, né? Minha querida Maria Isabel, mãe do meu amigo Jean Jesus, aí

todos os dias, 7 horas da manhã. Os amigos da Rádio Dinâmica FM, Timóteo, Minas Gerais, Adriano Vieira, um abraço, meu amigo, muito obrigado. Minha querida Fátima Silva, Rádio Transpaulista FM. Aê, Luiz Eduardo, obrigado, viu? Já com a nova música do Diego Valadares na programação. Quero você pra mim. Obrigado, viu, pelo grande apoio. Meu amigo Martiniano Costa, em Paraguaçu, sul de Minas Gerais, também não perde o programa. Minha querida Kekel Luiz, Kekel Luz, né? A Kekel, a Raquel, todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá. Meu amigo Zé Batista, a Gilei e Michel Rodrigo, né? Um abraço a todos vocês aí da Rádio Transpaulista FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Integração FM, da cidade de Maganin, no Paraguai, exibindo o nosso programa. Um abraço, diretor José de Abreu, aí do Paraguai, né? Muito obrigado da Rádio Integração FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Zezé de Camargo e Luciano, com a participação especial de Paulo Fernandes, cantam Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só por se encontrar o mar, e deu o dom à minha voz e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher, e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder, pra outros deu a inquietude, o saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou uma joia de maior valor, deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Maravilha, maravilha. Um beijo para minha querida Luana Silva, Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Os amigos da Rondônia FM exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu, Nilson Lombardi, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Meu amigo Adilson Tavares, da Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Maria Aparecida, de São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Paraíso FM. Obrigado pelo carinho a todos vocês. Van Manfrini Gerg e a sua mulher,

Muito bem, muito bem. Minha querida Patrícia Maiara, em Santa Luzia do Paruá. Oh, audiência fantástica nessa cidade, né? Muito obrigado. Um abraço aos amigos aí de Montes Alto também, próximo a Sítio Novo, onde fiz o show recentemente, no Estadão do Maranhão. É, o meu amigo Jairo aí da rádio, que exibe o nosso programa em Montes Altos. Estadão do Maranhão. Minha querida Elinice Dornelles, em Pontes e Lacerda, Mato Grosso, também não perde o nosso programa. Meu amigo Leandro Rui, da Rádio Cidade News FM, em Barra do Bugres, Mato Grosso, também exibindo o nosso programa. Meu amigo Amadeus Alves, locutor da Rádio, da rádio Equipe Trovão das Arenas, em Colniza, Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês. Locutor da rádio, né? E ele pede para mandar um abraço para a equipe Trovão das Arenas. Aí, um abraço a todos vocês, viu? Aqui do nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Joana Alves da Luz, de Petrolina, no Pernambuco. Ela disse que não perde o programa. Ouve pela rádio Tabajara FM, aí de Petrolina. Obrigado, viu? Maria Alves da Luz, muito obrigado. Meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Feira Mix, em Feira de Santana, Bahia, exibindo também o nosso programa. Rafael Silva canta, de Adelson Moura, Espelho Quebrado, para o meu amigo Herbert Souza, em Viana, Espírito Santo, ouvindo pela Rádio Sim AM, todos os dias, às 14 horas. Valeu, canta Rafael Silva, Espelho Quebrado. Agora sim, agora vai. Aô, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. Já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. De amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os

Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja em Caçapava, Adilson do Vale, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho. Um beijo para minha querida Rejane, em Virgem da Lapa, Minas Gerais, ouvindo pela rádio Morada FM. A Rosiane em Pindamonhangaba, São Paulo, a Terezinha em Lagoinha também em São Paulo. Não perde o nosso programa, muito obrigado, viu, ouvindo aí também pela Rádio Cultura Sertaneja. A Caroline em Joinville, Santa Catarina, muito obrigado. Meu amigo Bruno Reis, os amigos da Rádio Princesa FM Joinville, exibindo nosso programa aí em Santa Catarina. A Veritene em Franca, São Paulo, muito obrigado. Minha querida Picara em Ariquemes, Rondônia, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Elô e a sua filha Raira, em Buritis, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Danilo Oliveira, em Guajará-Mirim, Rondônia, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Lindomar Rodrigues canta Caso Complicado. A saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. O nosso amor. Muito bem, Lindomar Rodrigues cantou pra vocês Caso Complicado. Meu amigo de Botucatu, São Paulo, pro Brasil inteiro. Aí, Suzy Maciel em São Paulo, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Eli Moreira, muito obrigado. Minha querida Maria dos Reis Oliveira mandou um e-mail muito legal aqui. Olá, Diego Valadares, é com imenso prazer que estou participando do programa Mundo Sertanejo pela primeira vez. Obrigado, Maria dos Reis, aí de Sampaio Tocantins, ouvinte da Natureza FM, todos vocês, muito obrigado. Meu amigo Antônio Nonato, de Augustinópolis também, ouvindo pela Rádio Natureza FM, obrigado pelo carinho. o Edivan Pereira Rocha de Sampaio também, ouvindo pela Natureza FM. Muito obrigado, nós temos audiência muito grande aí, graças a Deus, em todas as cidades vizinhas de Sampaio, Tocantins. Zé Edmar, obrigado a você e a toda a sua equipe, viu? Obrigado. Meu amigo Rubens, de Encruzilhada, né? Mata Verde, divisa com Minas Gerais. Vila Bahia e Mata Verde. Nós temos aí a rádio Talismã FM exibindo o nosso programa. Rubens Gomes, Sandra Souza, Baguinho da Bahia e Lucas e todos os ouvintes. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Valeu, Rubens Gomes, Cabra Danado. Kaique e Cadu cantam. Sentimento bom. De tudo que passei, de tudo que senti, de tudo que pensei sobre esse amor que só fez bem pra mim. Quero expressar junto com você essa magia linda de viver. Estar ao seu lado é muito importante. Você é tudo que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor. De tanto amor. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor. Tanto amor. De tanto amor. Tanto amor.